Uma vez eu tava imitando viado, brincando com um amigo meu, cara. E tipo, quando eu terminei a piada, eu continuei fazendo que nem viado tem que estar, cara. Cara, uma vez eu tava imitando viado, o cara acreditou e me comeu, velho. Você tá ligado? Abafa. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião! Não, são os caralhinhos voadores! Começar a putaria! Amigos do fórum, meu nome é Jorge, esse aqui é o episódio número 24 das Necas Voadoras. Adoro! E hoje temos aqui, ao lado direito da minha passarela deslumbrante, caindo do salto, a bichinha pão com ovo, Claudinei. Como é que tá, querida? Beijo, Bi. Amiga. Só no glamour hoje. Toda trabalhada do brilho, do paetê. Luxo, abafa. Cara, tá muito difícil fazer isso. Só essa make aí que tá um bafão, né, amiga? Desculpa se não tem maquiador profissional que nem você, sua Barbie. Sua favelada. Sua pobre, recalcada, sua bichinha uó. Tá louca. E do lado esquerdo da minha passarela aqui, o nosso amigo Felipe. Como é que tá, querida? Ai, meu amor, no episódio de hoje está um arraso. Ah, louca. Amiga, você fez a chuca, amiga? Claro, pra não passar cheque. Meu ID está brilhando. Dá até pra comer nele, ó. Cara, eu ia falar mais um negócio, mas depois dessa, acho que é um bom fechamento. Agora você volta pra normal, Marcelo, senão a gente não vai conseguir sair da abertura. E no episódio de hoje, data comemorativa, episódio número 24, cara, já que a gente não pode falar sobre cinema pornô porque a gente não manja, vamos aqui fazer o new útil ao agradável. Como a gente fica falando aqui que é bom, que é ruim, que nego não faz direito, cara, a gente vai homenagear, né, cara, essa parte gigantesca do nosso público também, por que não, quem sabe, e vamos aqui fazer o nosso próprio filme pornô com temática gay, cara. Miguel, tá preparado? Partiu? Se joga, pintosa. Ui. Vocês me permitem começar fazendo uma parada que eu acho que seria interessante pra história? Pois não. A gente tinha que colocar um protagonista que ainda não se descobriu gay e a história é ele em conflito com a própria sexualidade, tá ligado? Naquela luta de saio do armário, não saio, experimento piroca, não experimento, cara. Ah, isso é um fetiche interessante, é um fetiche que eu tô ligado que rola também. Tem muito gay que tentaram por homem hétero, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, o cara é o viado malvado, é a bichinha má, cara, e ele pega tesão no maluco que tá meio, né, não tá muito firme na parada, tá ligado? Então, ele fica sempre tentando derrubar o cara, mas tentando derrubar no sentido só pra comer ele, tá ligado? Não quer amar. Ou pode ser também nesse sentido, o negócio que assim, o cara viu o vilão aí e tal, você falou, viu o carinha, falou, pô, esse cara aí, eu acho que ele é gay e tal, não sei o que, e aí foi lá em cima dele. Essa qualquer fã. E aí, essa qualquer fã, esse pitbull é esse. E aí ele foi lá em cima do cara em alguma situação que a gente ainda vai definir e tal, e aí o cara, né, pelo preconceito dele mesmo, com ele mesmo, ele até foi meio mal com o cara, foi meio grosso com o cara, e ele falou assim, ah não, mas ele é gay que eu sei, eu vou mostrar pra ele, mas vou converter. Esse vilão ganha no final, né? Ah, isso aí. Tem que ganhar. Então não é um vilão, porque o vilão tem que perder. Não, mas ele ganha, ele não ganha no final, ele ganha, ele fode com o viadinho, tá ligado? E depois tem a vingança, tá ligado? Talvez. Porque se é uma história gay, cara, a gente tem que colocar uma parte sentimental na parada, a gente tem que colocar amor na história, entendeu? Um romance. Mas a gente tem que primeiro colocar os nomes, né? Que tal? Exatamente, quem vai ser o protagonista, cara? quem vai ser o protagonista, e aí, quem vão ser os... Porque assim, né, colocar também aqui, importante a gente falar, e como a gente não conhece o mercado, a cena gay, a gente não conhece nenhum ator gay, então a gente vai usar os atores, né, do mundo aí de verdade, né, de verdade. Os atores mainstream de cinema, novela, qualquer coisa assim, cara. Eu posso sugerir dois nomes para o elenco? Pois não. Sim. Eu acho que a gente deveria colocar Fábio Assunção em algum lugar e Cauã Raymond, cara. Cauã Raymond, Fábio Assunção eu não sei, tá, mas Cauã Raymond eu acho bom usar, mas acho que não pro principal. Pode ser. Pro vilão. Eu acho que ele tem que ser alguém ali que vai aparecer no meio, talvez... Não sei, mas o Cauã Raymond é interessante. Ele pode ser o amigo do personagem principal, o cara que vai dar uma força pro cara sair do armário, mas não vai ser o amor dele que vai fazer ele se libertar do preconceito dele pra se assumir um homossexual e um grande amor, tá ligado? Ele vai ser a madrinha do casamento futuro do cara. A gente tá definindo a trama sem saber o que vai ser a trama. É verdade. Qual é o cenário? Então, guarda o Cauã Raymond no banco, no armário. Como é que vai ser o nome do personagem principal? Eu acho que a gente primeiro tem que definir onde que vai ser, porque isso traz todo o contexto das pessoas que estão lá envolvidas. Olha que bonito. Tá, eu acho que eu vou sugerir então. Eu acho que ele deveria ser um cara que tá terminando a universidade. Eu acho que deveria ter um contexto de academia também na parada. Eu acho que deveria ter ex-namorada na parada, ou uma namorada ainda, tá ligado? Pra ter essa quebra, ele magoando alguém, mas é a vida, tá ligado? A vida me colocou nessa, eu não tenho culpa, tá ligado? A namorada pode ter traído ele tá desolado, mal. Olhando bíceps perto de uma praia de Copacabana. Pode ser. Tá. Boa. Ou quem sabe a namorada tenha traído ele e ele ficou. Ele foi, filmou, ela filmou e ele viu e ele ficou meio. Ele curtiu, né? Ele curtiu. Mas é que isso é meio foda, né, cara? Ele vai falar que o cara que curte o Code necessariamente é gay? Pô, tá errado. Aqui. Meio caminho tá andado, né? Ou venhando. Eu não posso falar isso. Porque. O amigo há de convir. É, realmente é um caso que tu não pode concordar, independente do que tu acha, Matheus. De maneira alguma. Acho que tá errado, acho que isso foi uma coisa mal colocada. Eu acho que isso ofende, eu acho que. Não é a proposta do cara ali. É. De mau gosto. Tá, então, vai. Academia, acho legal. Academia, interessante. Sobre ele ser estudante de direito, cara. Tem que ser um curso bem de reaça. É, então, ele é um estudante de direito e inclusive ele pode estar fazendo isso sob pressão, tá ligado? Sob pressão da família, ligado? Desembargadores, juízes, tá ligado? É interessante. E depois ele na quebra dele, quando ele sair do armário, ele sai do curso e vai fazer outra coisa. O sonho dele é desenhar a história em quadrinho. Né, Marcelo? Peraí, tu também desenha, porra. Que papo é esse, caralho? Então, Miguel, tá aí, ó, Miguel. Eu não sei de nada. Que mais, cara? Que mais? Tem que ter vestiário. Independente de ter, tem que ter academia, né? Não sei se tem que ter academia, mas tem que ter vestiário. É que academia é um ambiente gay pra caralho, né, velho? Então, tipo... Se nessa academia tiver um vestiário, tipo, tiver uma piscina, e aí tem que ter um vestiário. Porque vestiário é onde o negócio acontece. Quem que é o vilão academia mesmo? Grande Quem que é o vilão mesmo? Eu já esqueci. Ah, a gente não sabe nem quem é o personagem principal ainda. A gente tá definindo ainda... O plot. É, pra aí inserir o que tem a ver com o contexto da coisa. Tá, então vamos fazer o plot primeiro, pra ficar mais fácil, depois a gente sabe o que fazer. Sim. Ele é um estudante. Então é isso, né? É um estudante de direito que é a pressão dos pais, né? E ele tá decepcionado com a namorada dele por causa de uma traição. Sim. Mas ele também, ele começa a perceber que ele não gosta tanto dela e que ele só tinha aquela relação por conveniência, tá ligado? A namorada pode ter traído porque ele não era muito ativo na cama. Aí, boa. A namorada ainda jogava isso na cara dele, que ele não era homem, e ele sentia estranho em relação àquilo, assim. Verdade. Que ela falava que ele não era homem, que ele não comia lá direito, que não sei o quê, e ele ficava... Dentro do coração dele, ele concordava com aquilo, ele falava, eu sei. E nisso ele fica em depressão. Ele fica mal. Pra uma psicóloga. E a psicóloga ou psicólogo fala pra ele que, tipo... Psicólogo homem, né? O psicólogo fala pra ele que uma coisa boa pra combater a depressão é exercício físico. Então ele se matricula numa academia academia pra, tá ligado? Pra tentar melhorar um pouco a condição. Nada melhor pra um coração partido do que um peitoral sarado. Olha aí. Eu acho que como... Eu acho que assim, eu já vou cagar uma regra lá pra frente. Como tem essa coisa do curso de direito e a família, tem uma família tradicional de direito, eu acho que o nome do filme devia ser Direito de se Libertar. Só o nome de novela, mano. Pelo direito. É, então, enfim. Então, essa parte vocês se ignoram. Novela do SBT, tá ligado? Meu Deus. Então, é ok. A gente definiu mais ou menos aí. O cara vai pra academia, vai. E aí, na academia, a academia tem, tá ligado? É uma academia grande. Então, tem aquele grupinho de marombeiro, tá ligado? Os grupinhos já, a panelinha de marombeiro, os caras que malham tudo juntos, brother e tal, né, cara? Isso aqui é uma academia onde tem um lance. Tipo assim, eles rivalizam quem é novato, tá ligado? Ah, mas toda academia tem isso, é. Tem. Aí o que acontece, cara? Ele entra na parada e um maluco encuca com ele. Só que esse maluco secretamente é viado. Secretamente. E aí, tipo, ele dá uma tentada no cara, tá ligado? E o cara é grosso com ele, que nem tu falou. E aí ele fica, porra, tá vendo? Eu vou fazer esse cara ver que ele é um viadinho e vou comer ele pra ele tomar tenência, tá ligado? Ele vai ser o vilão. O que vocês acham? Sim, é. acho que tá correto. Então aí a gente já tem definido bem a personalidade mais ou menos dos dois. Então aí a gente já pode definir quem são os atores que vão, né? Quem que vai ser o nosso quem pode nosso ser eu acho que fica mais legal se a gente pegar caras brasileiros, cara, pro protagonista. Eu acho que o protagonista também tinha que ser o Caio Blá. Caio Blá. Caraca, pô, Miguel, eu apoio. Boa. O Caio Blatt. No final, ele não pode ser um cara bombado, porque ele tá indo pra academia só agora, né? Exatamente. Ele tem que ser um cara sensível, né? Um cara tristonho. E o Caio Blatt é muito isso, né, cara? É um cara introspectivo, magrelo. Tem que ser um cara que treme o beiço quando chora. Isso, cara. Boa. Como ele ainda tá no curso Reaça, no começo do filme, é o Caio Blatt sem barba. Sim. E conforme ele vai se libertando, o Caio Blatt vai crescendo a barba. Sim. Tem todo um negócio aí, artístico. E quem vai ser o vilão? Quem é o vilão? O vilão tem que ser o marombeiro, né? Quem vai ser o nome do Caio Blatt? Aqui, ó. Bruno. Rapazes com o nome Bruno têm mais tendência homossexuais. Boa. Bruno boa. É o nome. Bruno é da hora. Bruninho. O pai quem é o pai? O Bruninho. Quem é o pai? O Cássio Gabus Mendes, manja? Esse cara tem muito cara de corno, cara. Tem muito cara de cookie hold, esse cara. Ele tem bochechinhas. Vale ele com o pai? Vale. Acho que tá bom. Cássio Gabus Mendes. Ele tem, o nome dele tem que ser doutor alguma coisa, né? Doutor Alberto. Ele tem nome, tem que ser sobrenome, tem que ser sobrenome. Doutor Laranjeiras. Doutor Alvarenga. Doutor Alvarenga. Doutor Alvarenga. Doutor Pacheco. Pacheco é nome de Pacheco macho. É bom também. Então, Pacheco é foda. Pacheco é nome de delegado. Pô, bom pra caralho. O cara é delegado da polícia. Pô, porra. É bom também. Tem todo um negócio aí também, hein? Delegado Pacheco. Doutor Pacheco. Pacheco. A mãe. Eu procurei delegado Pacheco e existe. Ah, sim, com certeza. A mãe pode ser... Não tem que ter mãe. Porque filme gay não tem que ter mulher. Aí, tipo, mas a mãe é importante. A mãe é importante, porque é ela que... Vai ter que ter a namorada. E a mãe que a namorada só vai ser... Ah, é verdade, né? Ai, é verdade. É o alicerce dele, né? Eu acho que tem que ser a Natália do Vale. Natália do Vale. Pode ser, boa. Por mim tá bom. Você acha, Miguel? Acha ela uma... Gostei. Tem cara de... Natália do Vale. Natália do Vale. Como é que vai ser o nome dela? Marta. É, tem que ser com M. Marília. Marília? Sim. Marília é bom. Também tá bom. Dona Marília. Marília eu gosto. Marília. Tá. Uma mulher da sociedade. Esse é o núcleo familiar. Certo. Vou até colocar aqui, núcleo familiar. Escolhido por Wolf Maia. A namorada vai ser quem? Da Como morada. É aquela loirinha que fazia malhação? Várias. Loirinha que... Vou procurar no Google aqui. Aquela loirinha que fazia malhação. Procura que você vai achar. Cara, tem uma cara de patricinha. Sim. Porra, todas as minas da malhação, caralho. Mas acho que eu sei exatamente qual que o Miguel tá falando, por incrível que pareça, cara. Qual? Cara, não sei o nome dela também, que é foda. Monique Afrodite. Essa? É. Mas eu não me lembro da cara dela. Ela na época de Malhação, que ela tinha cara de novinha. Ela é boa, assim, é uma cara de fresca e tal. Eu acho que tem que ser uma mina com bastante cara de vagabunda, assim. Sim. Mas ela tem uma carinha de fresca que pode ser subvertido pra cara de fresquinha vagabunda da sociedade. Afinal, eles são ricos, né? Então a namorada tinha que ser rica também. Interesseira, uma vadiazinha. É aquela que é fresca com o namorado, mas dá pro negão na rua. Bonica é fertinho. Ó, tô vendo uma foto aqui que é a cara. É a cara. Mas essa é legal. Porra. Boa. Boa, Miguel, boa. Monica Fredic, namorada. O nome dela vai ser namorada? Já que não tem que ter mulher, né? Não, aí tem que ter o um nome. Sara. Sara é um nome de. Nossa, sabe, que nome que puro. Sara. Então, é um nome que a vida que fiz ser recatada, mas é um nome. Tá, então, tipo, Estela. Estela é um nome de. Estela é bom. Estela com dois L's. Boa. Tem que ser, é importante. No... Sabia que eu ia me chamar Estela se fosse mulher? Só pra deixar ser registrado. Caralho! E você escolheu esse nome. Pra ser a namorada do cara. Piranha. E aí, cara? É agora que o amigo tá mandando alguma mensagem pra gente, não? Sim, tô jogando no ar. Joguei no ar aí. Segunda hoje já, né, cara? Eu não culpo amigo, não. Cara, se eu fosse mulher, eu ia ser piranha pra caralho também. Esse podcast vai chamar Podcast Revelações. Até o final do podcast, um dos membros vai sair do armário, hein? Esse armário tá pequeno demais. Núcleo Academia, quem? Beleza, aqui que é o. Tem que ter o vilão. Quem que é o vilão primeiro? Márcio Garcia. Não, tem que ser mais novo. Tá, e tem que ser um cara meio bombado. Sim. É, meio bombadinho. Não bombadão, né? Marombeirinho. Sim, marombeirinho. Tem que ser o Malvino Salvador. É muito velho. É. O Malvino Salvador e o outro lá que o Miguel Marcelo falou pode ser os personal trainer, que também vai dar uma. Ai, vai estar ali. Eu não sei quem são os sarados de hoje em dia. Aquele Caio Castro tá fazendo sucesso agora, a gente pode. É a cara dele. É, mas ele não tem cara de. Tem cara de viado, mas não de viado. Esse viado que tem. Um viado ativo, né? É, não um viado que é, ele não tem cara de viado pau no cu, não. Não tem cara de bichinha. É, tem cara bichinha de. Bichinha que faz teatro. Bichinha faz teatro. Sim, sim. O que pode ser então, cara? Deixa eu ver, gatos. Vou procurar no Google, gatos novelas. Gatos novelas. O cara da operadora de internet deve estar achando massa. Eu achei um cara aqui, mas eu acho que esse é o Malvino Salvador, cara. O cara é malhado, ele é mais velho, cara. O Malvino Salvador é mais velho e tal. Mas sabe quem que tem que ser o viadinho pau no cu? Quem? Tem que ser o Dado Dolabella. Mas ele não é malhado, cara. Ah, é um pouquinho, sei lá, não é malhadão. Sei lá, ele não é. Não sei como é que ele é o corpo dele. Ele é bom porque ele tem cara de babaca mesmo, cara. Cara de pau no cu, cara. Tem cara de boizinho pau no cu. Pronto, boa, achei uma foto aqui que tá no espírito do personagem. Vamos ver. Ele tem cara de pit boy, né, cara? É, então, pô. Aí, ó, esse mesmo, Miguel. Então, fechou, Dado Dolabella vilão. Qual que é o nome dele? O nome dele podia ser Dado mesmo, que é o nome de babaca. Porra. Interpretando ele mesmo. Dado Dolabella como ele mesmo. Ó o processo. Ó. Pior, né, cara? E ele tá fudido por causa de grana, incapaz de a gente se fuder mesmo, cara. Não é nada demais. É uma manifestação artística protegida pela Constituição. Não pode ele processar. Se ele sugerindo uma obra. Se né? ele se ofender porque falarem que ele é gay, a gente pode processar ele de volta por homofobia. Sim, exatamente, cara. Boa. Como ele mesmo, então. Sabe como ele mesmo. Como ele mesmo. Aí o nome do filme, Dado, como ele mesmo. Você tem dado em aí casa. Aí tem o. Lendo o Cauã Raymond, cara, como amiguinho dele na academia. Cauã Raymond vai ser o cara que vai apoiar ele. Ou pode ser o personal, talvez. Ele pode ser o cara que é o braço direito do Dado, só que ele tem uma compaixão, assim, pelo cara. É o cara que vai ser o joguete, mas ele, no final, vai ir pro lado do Caio Blá. Do Caio Blá não, do Bruninho. É o cara que vai estender a mão pro Bruninho quando ele tiver assado no chão. E qual é o nome do Cauã? Cauã. Não, porra. Pode ser Cauê. Não, tem que ser nome de marom, de cara que malha, velho. É, tem que ser apelido, tem que ser apelidinho, é. Assim, apelido de academia. Tatu. Tatu é bom, Tatu é bom. Tatu. Tatu. Aí os outros caras vão ser caras genéricos, né, meu? Sim. Ah, mas então, conforme vão aparecendo, a gente pode escalar alguém ou não. Ok. Tá, e daí então, aí tem que entrar o par romântico dele, que entra mais tarde. Tem que ser um cara estranho, um cara novo na academia. Tem. Quem pode ser o príncipe encantado? Não, calma, isso aí a gente vai definir depois pra frente, porque a gente não sabe como é que vai ser essa personalidade. Então vamos indo pra história. Vamos voltar pra história. Pô, só deixa eu registrar o meu voto por enquanto pro Malvino Salvador ser o seu galã, cara. Ele é um cara mais velho, velho. Pode ser um professor da faculdade. É, o cara que vai mostrar o caminho também, né? Pô, vai mostrar cara, pra ele. Posso fazer uma sugestão? Não há o que temer. Posso fazer uma sugestão? Ele tipo assim, depois que o Dolabella come ele, ferra com ele e tal, ele descobre que ele realmente é gay. E ele quebra com a família dele, tá ligado? E troca de curso. Na troca de curso ele vai fazer, sei lá, filosofia, arquitetura, um curso de viado. E lá ele encontra design um colega. Design de interiores, boa. E lá ele encontra um colega, um professor, que é esse cara, então. Pode ser. Professor então... de óculos, assim, com a roupa que ninguém dá nada, mas depois um dia ele vai ver o abdômen definido do Malvino Salvador. Pá. Boa, cara. Quando o professor simpatiza com ele, porque ele ainda é um cara fragilizado, convida ele pra um jogo, pra jogar bola com os amigos dele no fim de semana, alguma coisa assim, cara. E tem que fazer alguma coisa pra gente não ser processado por dizer que o cara virou gay depois de ser estuprado. Não, ele não vai ser estuprado. Não, ele não vai ser estuprado. Não vai ser estuprado, Miguel. O Dado Dolabella vai enganar ele. Como? É, vai aos poucos. Ele vai se disfarçar de vaso sanitário, na hora que o cara sentar. Não, ele é gay. Ele ainda tá se aceitando, mas ele não, é eu gay. Eu sei. Não vai ser. Não pode deixar duplas interpretações aí. Não, mas então, cara, ele vai convencendo o Paulo. Não, vai falando. Não, ele vai convencer. Tipo assim, dá essa quebra, o Bruninho fica bolado com ele, mas depois o Dado convence ele que ele é um cara legal e tal, até conseguir comer ele. Aí depois ele meio que zoa ele, sei lá, tá ligado? Abre pra todo mundo. Entendeu? Pode ser que seja uma aposta, o Dado não é gay, mas a aposta é ele comer o... Ele só são zoeira pra caralho. Aí ele come, o Bruninho se apaixona. Mas é, cara, é verdade. E aí depois ele descobre que é uma aposta. Assim. Verdade. Tem que ter um negão também na história. Ficou assim. Um negão? Legal pode ser o personal. Mas é que papel que ele vai ter na história? Então pode ser o personal, sei lá. Tem que ter um negão. Como é que não vai ter um negão? Não, beleza, mas o que ele vai ser na história? Então, mas a gente tem que definir a história. A gente tá falando o que vai ter no futuro, mas a gente não tá andando com a história, né? Mas isso que eu falei agora não foi aceito ou não? O que que tu falou, Miguel? Não me lembro. Da aposta? Boa, gostei. Boa, não, a aposta é boa. Pode. Então vamos voltar no tempo. Ele ficou muito deprimido e foi pra academia. Tá na academia, né, aquela treta com o Dado e tal. Então o Dado ficou assim e tal, os cara mais maromba, os cara antigos da academia ficaram meio que grilados com ele, vamos usar esse maluco aí, não sei o que, esse cara é viadinho, vamos usar esse cara. E aí rolou a aposta, né? Sim, daí o cara fizeram uma aposta, beleza. Que ele é viadinho e pô, pra comer o cara, não sei o que. E aí ele começou a ser um cara legal com o Bruninho e tal, até que um dia no vestiário... Como é que foi a primeira vez do Bruninho? Isso a gente tem que definir bem. Sim. Isso a gente tem que frisar, porque é um momento. Especial pro cara. Que imagina pro telespectador do filme. Ele tá querendo pular a parte da história, ele tá chegar nesse momento. Onde vai ser? Na praia? Na areia da praia de noite? Não, no, tem que ser no chuveiro do... No chuveiro do... Chuveiro, boa. No chuveiro do vestiário. Sim. Eu posso sugerir uma coisa pós-transa? Pô, por favor. Aí, tipo, ele come, o cara se despedem, o Bruninho tá naquele clima todo empolgado, achando que se encontrou, tá ligado? No outro dia, ele volta pra academia, nego começa a zoar ele e tipo, descobre que tá todo mundo olhando pro tipo, tem uma rodinha, um monte de nego olhando pro celular, pro iPhone de alguém. O cara botou uma câmera, sim, filmou a parada e começa a sacanear o cara no dia seguinte, entendeu? Tá logo essa quebra, logo. Nossa, tá ligado? Ele é todo encantado. Tá dramática essa história e tá massa. Gostei. Tá Lars von Trier essa parada. É, tá de viado, então tá Lars von Trier mesmo. Fudeu, porra. Tá, então, depois disso, o que acontece? Ele sai da academia. Não, tem que descrever a primeira vez, mais detalhes. É, eu acho que a gente ainda tem que chegar e descrever direito a, porque como é que ele se entregou? É um cara que ainda não tava preparado ainda. Então, posso fazer a introdução da parada, então? Por favor. Assim, a treta começa pelo seguinte: você já fez academia? Não. O nego que faz academia não gosta de malhar sozinho. Quando o nego vai malhar sozinho e costuma malhar junto com os outros, fica enchendo o saco dos outros pra malhar junto com o cara. Então tem aquela parada de que o nego querer te ajudar a malhar. Só que como o Bruninho tá bolado, ele não quer ajuda e ele rechaça o cara meio de uma forma grossa, tá ligado? Ele fica ofendido por causa disso. Só que daí, tipo, ele fica ofendido por causa disso e passa um dia, no outro dia, o Bruninho vê que foi babaca e pede desculpa pro cara, sei lá, entendeu? De repente, porque ele tá em conflito. Cara, aí o cara começa, o Dado fez a aposta antes, tá ligado? Aí, tipo, ele começa a ajudar o cara e tal, entendeu? A sacar o cara e o Bruninho começa a se sentir bem, tá ligado? Não sei o quê. Até que um dia eles ficam mais tarde na academia, magicamente foi todo mundo embora, tá ligado? Sei lá, só tá o faxineiro no outro canto da academia. Sim. Chuveiro, rola aquele clima, um beijo, uma coisa... Não, mas antes, o Bruninho, ele se abriu pro Dado, de uma maneira sentimental, eu digo. Ele falou que, né, toda a questão da mulher dele, da mina dele, que traiu ele e tal. Então rolou uma empatia entre os dois, assim, né, o Dado achou, o Bruninho achou, né, mas o Dado, na verdade, tava só brincando com os sentimentos dele. Ele se abriu e ele falou: não, cara, eu tô aqui. Ele foi companheiro. Quando ele mais precisava, ele tava lá. O Dado tava lá. Ele foi vendo, pô. E ele já tinha essa. Ele já. Porque é importante pensar, ele não é um cara que era hétero e virou gay. Ele era gay, mas ele, né, não tava se aceitando ainda. É que o tempo ele. No enrolar das semanas, ele foi, né? Isso foi crescendo. E o Dado começa a dar bandeiras falsas de que ele seja gay, né? Pro Caio, o Bruninho se soltar. Sim. Começa a elogiar mais o corpo do Caio. Nossa, ele em algum momento ele tenta. O Dado tenta beijar o Bruninho fica bolado, tá ligado? Aí, tipo, ele vai pro vestiário, sei lá, tá ligado? Aí o Dado joga o sabonete no chão, assim. Não, aí, pô, vai ficar muito. E aí, magicamente, tem uma lareira dentro do. E ele e a câmera vai pra lareira. Não, pô. Porque seria legal. Não, tipo assim, o Bruninho, então, tenta beijar o Dado fica bolado, vai pro chuveiro, tá ligado? Alguma coisa assim, alguém fica bolado e vai pro chuveiro, o outro vai atrás, e daí, tipo, rola aquela parada de, pô, desculpa aí e tal, e saca? Eu te curto pra caramba, só que não tenho jeito, sei lá o que, entendeu? Exatamente, aí cola lá, né? E aí joga o sabonete no chão, por favor, joga o sabonete no chão. Por favor. A gente vai dizer que quando a penetração acontece, ele deixa escorregar o sabonete pelos dedos, eles se entregam ao amor, alguma coisa assim. Você vai ficar muito estereotipado, Miguel. É que eu tenho essa cena na minha cabeça do Dado jogando um sabonete assim no chão e dando um sorrisinho. Aí eu... E dando uma piscadinha de lado, assim. É, aí o Bruno sabe o que fazer, ele dá uma descida. Não é o momento, porque ele tá se descobrindo ainda, ele não ia se entregar dessa maneira. Ele não ia aceitar esse tipo de aproximação. Calma, Miguel, não é o momento, mas isso vai vir, tá bom? Prometo pra você. Quero essa um sabonete de jogar no chão. Vai ser uma parada na cena de amor final, quando ele já estivesse aceitando como um gay. É, exatamente, curtindo a parada. Então, beleza, aí fodação. Aí vocês não querem que a gente fale como é que vai ser exatamente a putaria, né? E aí ele pegou e ele, não, né? Então veio suavemente a glande, não, né? Depois que isso acontece, depois no outro dia ele volta, tá todo mundo olhando, rola aquela sacanagem lá, porque filmaram, o cara foge da academia pra nunca mais voltar, envergonhadíssimo. Mas aí que tá, onde é que o Cauã Raymond entra nisso, então? O Cauã Raymond, ele era do grupinho que tava lá, né? É, mas ele ficou com pena. E ele ficou bolado, ele viu aquilo e falou, porra, vacilo sacanagem. Vacilo com o menino. Posso sugerir uma parada, então? Já que ele é um trunfo, e se a parada tem que ter uma vingança, festa, por exemplo, a gente deixa essa parada do Cauã pra depois e faz ele voltando pra casa, tretando com a família, trocando de curso, tá ligado? Conhecendo, sei lá, conhecendo o cara e depois, quando ele tá mais resolvido, ele encontra numa balada gay, sei lá, tá ligado? O Cauã Raymond. E o Cauã Raymond fala, pô, cara, fiquei bolado e tal. E o Cauã Raymond sabe alguma forma de fuder com o Dado pra ter a vingança no final. Boa, boa, boa. Então, beleza. O Cauã Raymond ficou bolado com isso, mas não falou nada. Não foi atrás, só, pô, mancada com o cara. É, ele se arrependeu depois, tá ligado? Uma parada sim, assim. Sim. É, não, na hora mesmo, ele já ficou arrependido, mas ele não ia, tipo, fazer o quê, né? Pô, foi mancada com o cara, mas ele deixou passar, né? Sim, boa, não, boa. Não vou cometer esse erro novamente. Depois da noite de amor, rola sacanagem, então ele vai mesmo, troca de curso, briga com a família. Não, não, esse vídeo chegou nas mãos do pai dele, talvez. Ah, porra, que vacilo. Boa, internet. Dado cara. Vacilão. Não, a internet, não é nem o Dado, sabe? Foi pra internet, aí a vida do cara virou um inferno, né? Boa, cara, boa. Ninguém mais aceitava ele no curso, então ele foi pra um curso de viado mesmo. Eu vou me juntar aos meus. Aprendizagem de interiores. Existe curso de design de interiores ou isso não é uma extensão de design, cara? Existe. Design de interiores é o curso que antigamente era decoração. Hoje em dia chama design de interiores. Mas é um curso? Curso ou uma curso, eu sei porque eu tenho um amigo que fez. O nome do filme pode ser esse, né? Decoração. Meu Deus. Agora que eu entendi, melhor. Caralho, que burro que eu sou. Então. Enfim, ele foi pra casa e brigou com o pai, né? Porque o pai falou, seu viadinho, tudo mais e tal. Tomar um tiro nesse cu. O pai dele vai. É que não, né? Aí ia virar Nelson Rodrigues, se o pai dele contratasse uma puta pra seduzir ele. Pô, não pode ter uma puta no filme gay. Não, não. Aí ia virar Nelson Rodrigues. É. Então ele brigou com o pai e foda-se. A mãe tentou ajudar, né? Porque é uma mulher compreensiva, acolhedora. Sim, a dona. Dona Marília. E aí? E aí ele saiu de casa. Se expulsou de casa. Cara. É, pra onde ele vai morar? Assim. Boa. Ele tem dinheiro, pô. Ele ganha mesada. Ele fez mochilão na Europa. Ele não ganha mais mesada, né? Vai ter que se virar com o que tem. É, ele não ganha mais mesada. Ele vai ser expulso de casa, mas, ó, eu tô expulsando de casa, mas vou depositar essa mesada todo dia. Não, o que eu quero dizer é que ele ganha a mesada, ele guardou uma grana pra viajar pra Europa no final do ano e tal. Boa. Então ele usa pra um lugar. E ele, então, ele vai morar onde? Um hotel, tanto faz, cara. É, mas isso talvez seja importante. Vai morar numa república. Ele vai morar numa república, boa, cara. Boa. E onde lá na república, né, os caras tudo de curso de humanas, todo mundo liberado. Todo mundo livre, petista. Amor livre, muita. Né? Ele conhece o outro lado, ele que era todo reaço, ele conhece um lado mais livre, né, cara? Muita maconha, muito. Altas. Muito amor livre. Muita dação, tal. Ele se liberta. Esse é o ponto que ele encontra um caminho pra ele. Quantas pessoas tem nessa república? Ele mais quantos? Mais três. Quantos buracos ele tem? Não, mas acho que a gente não pode colocar ele virando um promíscuo, cara. Não, mas ele tá morando lá e tal, né? Porque ele tá morando lá, não sei. É verdade, ele acabou de saber que ele é gay, né? Ele não sabia, então. Não, agora ele vai morar com um monte de homem, assim, na idade dele, ele vai ficar, né, tentado. Não, então, ele vai morar. Eu acho que ele não vai virar um promíscuo. Ele tá lá, ele não quer se envolver naquela putaria, mas ele fica vendo aquela putaria toda hora. Ele tá lá, ele mora lá. Tem gente fumando maconha e andando pelado na sala, e ele dá umas manjadas, e começa a conviver com pessoas mais liberais, entendeu? Não que ele vá começar a transar com todo mundo lá. Ah, tá. Eu ia dizer que, tipo, aí que a gente, nesse contexto de ele morar numa faculdade, numa república, isso que a gente tinha que inserir o outro cara, velho. Sim, é, talvez ele pode conhecer, porque nessa casa dele também tem muita festa. Ele encontra o cara na festa, fica pensando da onde esse cara, eu nunca mais vou ver ele vai pra faculdade no primeiro dia de aula, quando ele troca de curso, encontra o cara na faculdade. Boa, e na festa ele pegou esse cara, ou ele só ficou boladinho, só ficou, nossa, esse na cara vontade, na vontade. Tá com pouco sexo. Eles se encararam. É, então é isso que eu tô falando. Quê? Tá, não é um filme pornô quase, eu tô falando, virou um Nelson Rodrigues. Não tem quase sexo nesse filme. Tá, então ele ficou com o cara, ele ficou ele, com o... Ele cedeu, ele tava, ele, nesse dia ele tava... O primeiro tava chamado, dia... bêbado. É, primeiro, um dos primeiros dias de... Primeiro fim de semana que ele se mudou lá, já teve uma festa. Tem festa todo fim de semana, né? Não sei se esses jovens são assim mesmo. E aí ele tava muito puto ainda com toda aquela questão da... Toda aquela questão da... Do vídeo, do que brigou com o pai, ele começou a beber, e ficou muito louco. E aí ele pegou um maluco cara, lá. Cara, vai ser o Malvino Salvador? Tô com loucura, tô com o Malvino Salvador. Caraca, Marcel, resolve essa questão com o Malvino Salvador, cara. Outra pergunta, isso não vai entrar no podcast, né, cara? O quê? É claro que vai. Vai entrar no podcast isso, cara? Isso o quê? Isso tudo que a gente falou agora? É. O quê? Mas a gente não tá montando isso aqui pra narrar depois. Cara, a gente já tá gravando. Mas e... Caralho, Marcel. Eu achei que a gente tava montando a história ainda, cara. Montar não, pô, a história é o podcast, Marcel. Eu quero dizer que eu achei que a gente ia dar mais detalhes depois, tá ligado? Quando a gente estivesse gravando. É por isso que eu tô voltando toda hora pra gente pegar um fio da história. A gente não vai fazer diálogo da história, porra. A gente tá gravando, Marcel. Você achou que depois ia ser isso que a gente lendo um papel e tem uma novela? Não, tinha umas piadas pra fazer depois, já passaram, entendeu? Caralho, Marcel. Puta que me pariu, Marcel. Eu tô bem arrumado mesmo. Tá, então, ele tá muito louco e tal. E o cara olha pra ele, eles se olham e tá aquele clima. Quem é o maluquinho? Tem que ser o maluco agora não tão bombado. Tem que ser o maluco. Ah, meu, deixa o Malvino Salvador. Ô, meu, olha essa foto aqui. Cara, o que tem de errado com o Malvino Salvador? Sério, tem que ser uma Se fosse vocês né, na situação dele, vissem esse cara aqui, cara. Mas, Marcel, é o contexto, Marcel. Marcel, tudo bem. Eu coloco a situação dele e a gente. Mas, Marcel, é o contexto. Você tá numa festa de comunistinha na faculdade, cara. Sabe? Tem que ser um maluco comunistinho, tem que ser um maluco daquele meio. Por que, que o Malvino de Salvador estaria fazendo essa festa? Ele pode ser professor, aquele professor brother. Não, ele é professor de história. O Malvino de Salvador tem cara de professor de história. ele usa barba. Só que aqui ele não tá barbudo, mas ele usa barba. Cara. Barba é igual professor de história, né? Ele é uma bicha, ele é um viado daqueles viado Barbie, tá ligado? Não, entendeu? Ele é velho, ele é Suzy. Eu acho que tem que ser aquele Leonardo Bittiori. Não manjo. Vou mandar uma foto dele, você vai saber quem é. É aquele maluco da presença de Alita. Olha aí, Bezania. Ai, caralho. Vou mandar uma foto, pera aí. Pô, ele tem super cara de estudante, viadinho e tal. Pô, eu acho que ele tem tudo a ver, cara. É o cara que estaria nessa festa. É, esse cara aí, inclusive, ele tem moje, ele é viado, eu acho, cara. Eu não sei, mas então, é o cara que estaria nessa festa. Ele vai pegar o... Pô, te quebrou toda a minha expectativa no Salvador, cara. Eu tava mó... Calma, vou vai entrar. Vai entrar sem camisa, sair da água, molhado. Com a tatuagem escrito Marcel perto da bunda. É, fazendo com o peito assim, tipo, sabe que fica, o cara fica puxando, retraindo o peito assim, sabe? Fazendo isso pra você, Marcel. Olhando assim pro Marcel com lápis na boca, falando: me desenha, gato. Pode ser o Leonardo Midiori aí? Vocês acham que tem a ver? Pra estudante comunistinha, beleza, cara. Beleza. Porque é só pra ele se libertar. Só pra ter uma cena pornô, mais uma cena pornô no filme. Cara. Não, então eu posso sugerir uma parada, então? Por favor. Vai lá. Tá na República, tipo, compenetrado antes da festa, tá ligado? A rapaziada comprando bebida e tal, entendeu? Aí chegam uns amigos de fora, da rapaziada que tá morando ali, tá ligado? Uns amigos que estão... Os caras que estão em outra república vieram pra festa aqui, entendeu? É claro, cara. Pera aí, Marcel. Você vai a uma festa, obviamente. Tem gente de fora. Então, isso que eu tô falando. Só que chega a rapaziada que é amiga do pessoal que tá fazendo a festa pra ajudar a organizar a coisa, entendeu? E aí, esse Leonardo Midiori, como é que vai ser o nome dele? Rafa? Rafa é o nome. Rafa parece. O Rafa, ele vai ser o Rafa. Então, ele vê que o Bruninho tá bolado e tipo, ele é um cara que, tipo, é universitário, quer fazer amigos e tal, entendeu? Amor livre e tal. Ele vê o cara, pô, e aí, vamos lá, cara, que chega com nós ali e tal, pô, vai ser legal e nisso eles se olham, entendeu? Não. Mas tá muito bêbado, romântico pra um filme pornô. Bota, não, ele, então... bota ele dando pra trigêmeos alunos de educação física. Porque como a gente já colocou que tem esse negócio do cara se descobrindo, o cara não ia se descobrir na putaria máxima, assim. A gente tá colocando um negócio mais introspectivo, um negócio mais... É um pornô, aquele pornô de arte, sabe? Então, da X-Play. Vamos ter mais simples, então. O Rafa chega, olha pro cara e fica afim dele, entendeu? Só que ele vê que o cara tá bolado. Então ele tenta, pô, vamos lá, a festa tá rolando. Tá rolando a festa já e o cara tá no quarto. Tá no quarto bolado, no escuro, tá ligado? Aí ele chega com uma garrafinha, né? Não sei se eu nunca bebi tequila, não sei se bebe em garrafa, em copo, sei lá, foda-se. Copo de shot. Com uma garrafinha na mão, tá ligado? Pô, cara, vamos lá, vai ser legal e tal, tu vai curtir. Ah, mas eu tô sozinho. Daí ele fala, não, agora tu não tá mais, tá ligado? Ele puxa o cara pelo braço e eles vão pra pista dançar, tá ligado? Eu acho que eles podem ficar bebendo enquanto conversam no quarto um pouco. Pô. E aí depois de já ter bebido, porque ele não ia ter. Ele já tá já bebeu, já tá envolvido, os dois já estão naquela coisa de considero você pra caramba, você me ouve, você me entende. E aí eles vão dançar e depois. Não. O Rafa rouba um beijo do Bruninho no quarto, puxa ele pela mão, vamos pra pista. Hoje a noite é nossa, tá ligado? E vão dançar. E o Bruninho vai. Aí o Bruninho se liberta. Aí o Bruninho vai. O Bruninho era passivo, né, na primeira vez dele. Sempre. Ele podia tentar ser ativo nessa. Aí ele ia descobrir que ele é muito mais. Ele tem muito mais energia quando é com um homem, não com a mulher. Boa, porque realmente ele não comia a mulher direito, né? Exatamente, cara. Verdade, boa, Miguel. Então ele reafirma a masculinidade dele nessa hora ali, cara. Tá ligado? Ele, de novo. Eles estão lá dançando, aí o Bruninho que puxa o Rafa pro banheiro. Sim, ele dá a louca nele, né, cara? Tipo, enquanto ele dança, e a tequila misturado com vinho, dá um grito, misturado com uma música e todo aquele frisson. Ele vai rearranjando as ideias na cabeça dele. Ele falou, quer saber, eu tenho mais mesmo que me libertar, ninguém me conhece nessa festa mesmo, eu tenho que vai. Tequila é assim mesmo, tequila é o demônio, se liberta mesmo. Eles vão pro banheiro, se beijam na boca, começa aquela pegação e o Bruninho forte, o Bruninho tá hoje, tá pô, que back mountain, cara, ele abaixa a calça do Rafinha, cospe na mão, saca, dá aquela sarrada no brioco do Rafinha. Cara, do Rafa. O Rafinha não vai conseguir sentar na aula de microeconomia do dia seguinte, né? E aí é isso que o Marcelo falou, né? Acaba a festa, o Bruninho vai embora e ele fica. Ele, porque foi tudo muito uma coisa muito louca, e ele acaba não pegando o telefone do Rafa. Boa, boa. E ele fica naquela, onde é que eu encontro esse cara? Pô, é tipo, porque na hora ali ele. Porque na hora que ele tava bêbado, ele pagou de fodão. Tipo, não, foi só uma trans, eu não quero saber de. Não quero saber de compromisso. Ele pagou de fodão, né? Na hora que ele tava bêbado, depois que ele ficou pensando, pô, mas o cara era legal, eu podia ter. Podia ter conhecido o cara melhor e tal, mas, pô, agora ele já foi embora, nunca mais vou ver o cara. Matuza, nessa parte, ele já se libertou totalmente da parada ou ele ainda tá com alguma reminiscência da... Agora eu acho que ele já foi. Eu acho que ele tá com um pouquinho ainda de reminiscência ainda, porque ele foi no álcool, né? Ele precisa ir uma vez agora sóbrio. Sim, não, porque se ele ainda tá com essa parada, ele até poderia conseguir o contato do cara perguntando pros brothers da parada ali, mas ele tem vergonha. Senão ele vai ter que dizer o motivo. Ah, mas todo mundo viu ali, ele sim, todo mundo viu, e todo mundo viu, mas as pessoas fingiram que não, assim. Ah, até porque não deram bola, né, rapaziada, tudo riponga pra caralho, né, velho. Ficou zoando o cara, pô. Exatamente, boa, boa. Então o que ele simplesmente perde o contato, ninguém sabe onde é que o cara tá, pra onde é que o cara foi. E aí, beleza, ele tá ok, ele perdeu o contato com o cara. E se conformou. E foi pro outro foi pro curso dele, primeira aula do curso de design de interiores. Então, aí a vida continua, né, cara, ele foi pra primeira aula de design lá, né, a aula de tarde ou de noite até a aula? De tarde, porque de noite é coisa de quem trabalha, hippie não trabalha. Verdade. De noite a gente tem que ir pras baladas, de noite a nossa história tem que acontecer. Exatamente. Então ele tá na aula lá e tal, conhecendo aquela parada nova, porque ele tava acostumado com direito, né, com aquela parada protocolar, aprender lei e não sei o que, ele quer criatividade, ele quer criar, ele tá, né, expansivo na vida, né, cara. E então ele tá empolgado ali, cara, mas aí que tá, o Rafa entra na primeira aula ou ele aparece depois? Não, acho que o Rafa entra na primeira aula. Então ele tá lá, tipo, pô, esperando o que que vai ser o novo mundo e lembrando de como foi maravilhoso, tá ligado? O que ele teve na noite anterior, o clímax, a parada, como o Rafa era lindo. Ela com aquele corpo nu, de bruços, de costas pra ele. E não sai. A sexualidade daquilo tudo não saía da cabeça dele. Ele tava transpirando aquilo tudo ainda, tá ligado? E de repente a aula já começou, tá todo mundo na sala, tá ligado? Bate um maluco na porta. Com licença aí, professor, cheguei atrasado, desculpa. Aí o professor fala, porra, como sempre, hein, Rafa? O professor pode nem entrar na história. Pode nem ter. Esse professor em específico pode nem ser ativo na história. Mas não. Professor de designer tem que ser o Neyla Torraca. Boa. Então o Neyla Torraca fala pra ele como é sempre, né, Bruninho? Eu não sei como é que o Neyla Torraca fala, não sei imitar ele. Cara. É assim mesmo, tá, não, tá uma boa imitação. Aí o Bruninho ouve Rafa se antena, arregala os olhos e vê o Rafa entrando, tá ligado? E tipo, tudo aquilo que ele pensou que ele ia ter que abrir mão, tá ligado? Depois daquela noite maravilhosa de sexo, tá ligado? Com aquele cara, ele pensa, caralho, ele tá aqui. Só que o Rafa é um estudante, ele é um universitário padrão, ele, tá ligado? Ele quer viver a vida, ele não quer um compromisso também, tá ligado? Então ele só olha o Bruninho e tal, dá uma cenada pra ele. Dá um opa, beleza? Dá um opa. Aquela cenadinha com a cabeça, né? Tipo, sim. E senta, tá ligado? E o Bruninho fica com a mão na cabeça, pô, qual vai ser desse cara? O que eu tenho que fazer pra conquistar esse cara? Tá ligado? Ele é de um novo objetivo, entendeu? Sim. Inclusive, cara, essa pode ser a trilha pra ele conseguir a autoconfiança dele. Esse vai ser o caminho da redenção dele enquanto ser humano mesmo. Ele vai readquirir o orgulho dele nessa coisa de porra. É a atitude que ele vai tomar. Primeira vez na vida que ele vai fazer que a natureza lhe manda, entendeu? É, agora é o carinha que não quer ele que vai lá atrás do carinha. Exatamente, cara. Não é que o cara não quer, ele só, né, meu, é um... É, não quer compromisso, ele quer... Gente, ele tá no jogo pra jogar, entendeu? Não tem essa parada, entendeu? E aí termina a primeira aula, eu não faço... Eu estudei até a oitava série, como é que funciona em faculdade também? Depende do curso, tá, velho? Miguel, você que é universitário aí, dia aí, cara. O que? Qual é a pergunta? É intervalo, né? Não é recreio. Nossa. Ok. Na minha faculdade não tem intervalo, não. Como não? É uma aula colada na outra. Não tem intervalo em momento algum? Não. Caralho. Então depois da aula, foda-se. Então daí fica a aula inteira, né, naquela vibe de meu Deus, cara, ele me ignorou, o que será? Mas será que ele não gostou? Será que eu não fiz direito? Mas eu fui tão bem e tal? Ele fica naquela coisa, né, meu? Coisa de homem, né, cara? Quando a mina te rejeita, tu fica pensando, ele é a mesma coisa, né, cara? Então... Acaba a aula e tal, ele fica. Toda a turma se embola na saída, o Rafa some na multidão, ele fica procurando com os olhos. Isso eu não sei, cara, porque assim, a gente definiu, né, que agora o Rafa, agora o Bruninho foi lá e foi fodelão, né? Então, se o cara não deu bola pra ele. Meteu-lhe a piroca. Meteu-lhe a piroca, né? Meteu-lhe a piroca. Se o cara não deu bola pra ele, talvez ele ficasse inseguro de novo quanto a fodelão. Ele tinha que colocar o Rafa apaixonado. O Rafa tem o quê? O Rafa tem que ficar apaixonado. E o Bruninho não quer. O Bruninho agora quer se libertar? Ele quer se conhecer. Acho que é o contrário. Talvez o contrário, hein, Marcel? Uhum. O Rafa gostou, o Rafa veio atrás dele, tá? Mas ele falou, não, mas é que eu tô nessa agora ainda. Eu ainda preciso. Não posso me entregar pra uma pessoa só agora. Ainda estou me conhecendo. Preciso conhecer outras pessoas, talvez. O Rafa ficou com amor de bico. Verdade, boa. É, então, o Bruninho agora tem que se sentir fodão. Tipo, olha, eu comi o cara direito e tal. Ai, o Bruninho tem que. O Bruninho, na base da piroca. É agora que vai ser o momento do ator ganhar prêmio, né? Que ele vai ter a atuação dele deprimido e retraído. Agora ele é o fodão. É, a gente tá crescendo a autoestima do Bruninho. Verdade. Tá, mas então, tipo, então toda essa parada do Rafa chegando atrasado, ignorando ele, não rolou, então. Não, o Rafa chega atrasado, olha o cara, olha ele, aí o Rafa que olha assim, olha, nossa, o Bruninho. E o Bruninho desvia o olhar, sei lá. lá. Não, o Bruninho fica, tipo, legal te ver aqui e tal, tipo, foi bom que dia foi bom. É. Aí o Rafa fala, vem com o discurso todo apaixonado, porque, nossa, que dia, senti uma química entre a gente, não sei o quê. Aí o Bruninho fala pra ele, não, espera aí, foi só um dia, eu ainda tô, eu sou novo nessa história, é que é toda essa história que eu já falei. Pronto, gostei. Boa. Então o Bruninho porta agora... Vai... Depois desse corte, a cena vai pra onde? O Bruninho tá bem resolvido agora. Sim. O Bruninho tá agora sou fodão, tô picudão e tal. Segundo o manual de roteiro do Sid Field, a gente tá na segunda metade do segundo ato. Caraca. Então, é agora que a gente insere o Cauã Raymond. Cauã Raymond na balada, é boa. Cauã Raymond vai ser o ponto de transição pro terceiro ato, que é o final. Boa. Mas tem que ter um romance no final, hein, cara? Miguel estudando pra pauta? Que é isso? Ô, meu, mas no final tem que ter um romance, só história gay, cara. Hã? Tem que ter um romance no final, porra. Então, daí ele vai se juntar com o Cauã. Ele vai se juntar com o Cauã agora. Não, pera, então. Tá. Então, a gente faz umas cenas na balada com ele transando pessoas aleatórias. Se o Miguel quiser, a gente pode fazer uma orgia aí, que ele queria. Aí, e depois encontra o Cauã na balada. E coloca o Malvino Salvador pro Marcel parar de reclamar. Não, então, cara, eu acho que tipo assim, se a parada é tipo filme de arte, cara, tá ligado? É depois desse corte da aula e dele dizendo que agora ele quer, né, meu, uma parada nova, dá vários cortes sem diálogo, tá ligado? Só dele voltando pra casa, se preparando, procurando na internet onde que vai ter uma balada gay, tá ligado? Na cidade. Ele indo na balada, ele dançando, ele pegando vários caras e tal. Ele comprando roupa, extravagante, colorido. Comprando uma piroca de plástico. Ele conhece, vendo filme pornô gay. Sim. Ele nas festas na casa, na república dele, pegando geral também. Tem que ser tipo Homem-Aranha 3 depois que ele pega o uniforme negro. Isso. Ele vendo o filme, o vídeo daquela mina, a Priscila Lovisoto, ensinando a fazer a chuca, tá ligado? Boa. E aí, só nessa parte a gente já sintetiza toda a libertação dele já, né, cara? Sim, a gente deu um pulo, macete de roteiro, né, mostrando cenas rápidas com uma música alegre, mostrando com passagem de tempo, né? Sim. Verdade, mas aí tá, nessa passagem de tempo, termina ainda na balada, quando ele tá muito louco dançando, e do nada ele tá naquele agito pulando, tá ligado? Louco do ácido, sei lá o que ele tomou, cara, e ele se vira, tomba o Cauã Raymond. Caralho, maluco, tu por aqui, velho, tá ligado? O Cauã Raymond, tá ligado? O Cauã Raymond fala pra ele. Exatamente, porra, cara, ele puxa o Bruninho pro um lado, tá ligado? E o Cauã Raymond, ele puxa o Bruninho pro lado, cara, e o Bruninho fica meio receoso já, tá ligado? O que que esse cara quer aqui? Ele tentou me fuder também, ele era amigo do cara, e aí o Cauã Raymond... Esse pau no cu aqui, né, o Bruninho, que agora é o Bruninho, é cheio de autoestima, tu fodão, fica puto, né, então... Exatamente, cara, aí o Cauã Raymond fala pra ele, pô, cara, eu nunca saí da minha cabeça aquilo, eu fico muito ardido, cara, porra, foi muita maldade contigo, eu queria saber o que que eu posso fazer, cara, pra, tá ligado? Pra te ajudar, meu, pra lidar com isso, pra se ferrar esse, pra ferrar o dado, cara, ele virou um babaca, não sei. Então, qual é o que é que o Cauã pode fazer pra ferrar o dado? Qual é o plano? Cauã não, o Tatu. Pô, eu tava tentando lembrar também, não tava. Eu anotei. Pois é, qual é o trunfo que o Tatu tem sobre o dado? Porque assim, se a vingança tem que ser o quê? Tem que ser humilhar o dado, né, cara? É, como? Tipo assim, se não humilhou o dado, mostrar que ele comeu o cara na aposta, cara. O quê? Ser. Tipo assim, se não foi humilhante pro dado fazer uma aposta dizendo que ele ia comer aqui, que ele ia comer o Bruninho, tá ligado? O que poderia o que ser, pode né? ser humilhante pra ele. É verdade. Talvez, sei lá, aquele. Uma amiga do. Fala. Uma amiga. do Dado falou que o... Não, a amiga do Tatu falou que o Dado curte uma cintaralha, curte uns... Sei lá, tem que ser alguma coisa que ponha a masculinidade dele a xeque. Eu pensei em um dos negões da academia, que é brother do Tatu. O Tatu pediu pra ele comer a mãe do Dado. Meu Deus. A mãe, cara? A mãe, velho? Sim. Pô. Ele ia ficar abalado. Mas não vai ser tanta humilhação assim, cara. É, não vai ser humilhação não? Pessoal. Não. Ah, ele ia ficar bolado. Deixa eu pensar. E, cara, e se for então, o Dado, ele teve essa ideia de se vingar do Bruninho, filmando a parada e mostrando pra todo mundo, porque, na verdade, o Dado, ele é sim, ele não é gay, ele é bissexual, mas ele não assume pras pessoas que ele é bissexual, tá ligado? Entende? Tipo, ele é resolvido nisso, só que ele tem vergonha e que os outros saibam, entendeu? Na hora sim. Da aposta, era só uma aposta, porque eles são playboy, otário, queimam mendigo, tá ligado? Vale tudo pra esses caras, entendeu? E, só que ele teve essa ideia de filmar porque, na verdade, ele curte. Alguém já comeu um negão da academia, que é um negão. Quem que é o negão? Quem de vocês quer um negão? Não me lembro. Quem de vocês? Algum de vocês queria um negão na história, porra? Ah, tá. Não, eu queria um negão na história. O Matusa queria. Quem é o negão? Quem é o negão, Matusa? Falei. Quem é o negão? Quem é o negão? Tô entendendo que é o faxineiro, tá ligado? Qual é o negão brasileiro? Não tem. Negão brasileiro? Sei lá, o Sebastião da C&A. Não, o jacaré. O jacaré fazendo sua investida no mundo do cinema agora, né? Ia ser ele. Não, deixa eu ver. O negão. O Sérgio Lázaro Lourosa, aquele gordão, tá ligado? Caraca. Pô, se o Sérgio Lourosa comesse a mãe do Dado, ele ia ficar bolado. Que pode ser um negão, cara? Realmente não me vem ninguém agora. O único negro brasileiro que faz cinema praticamente é o Lázaro Ramos, né? Mas ele não combina, né, cara? É, ele não combina, cara. O negão também podia ser o Seu Jorge, né, cara? O Seu Jorge tá sempre aí. Seu Jorge, caralho, Seu Jorge. Boa, bom, cara. Bom, velho. Muito Seu bom, Jorge cara. Eu curto. Não nesse sentido. Pô, então, cara, um dia numa balada o Dado conheceu o Seu Jorge, cara, e tipo, o Seu Jorge, o Dado quer se vingar filmando porque ele sofreu a mesma coisa de outro cara. Então o Seu Jorge comeu ele, tá ligado? E sacaneou ele, então ele só tava querendo retribuir, tipo, ele tava querendo compensar. Não, o que ele sofreu. Acho que tem que ser alguma coisa dentro da academia. Se mesmo for isso, pode até ser isso, mas dentro da academia. Tem que ser ainda dentro da academia. Beleza, então, o seu Jorge é. Caralho! O Dado era novo na academia, o Seu Jorge tinha seu grupinho, tinha sua ganguezinha na academia e fez a mesma coisa, tá ligado? Pode ser. Mas a mesma coisa pode ser outra coisa também, cara. O quê? Então, pode ser a mesma coisa, pode ser isso, mas tipo, na verdade, o Dado que foi lá, que ficou num dia eu tava lá no vestiário, o Dado ficou manjando a rola do Seu Jorge, o Seu Jorge ficou olhando ali, semana aí, e aí o Seu Jorge comeu ele, e aí outra pessoa filmaram. Filmaram e sacanearam ele mesmo assim, mas na academia não pode ser, cara. Por que não? Senão todo mundo saberia que ele é giletão mesmo, tá ligado? Ah, mas aqui era uma galera de antes, agora já... Da antiga, outra época. Pode ser de outra academia. Em outra academia, é verdade, ele saiu daquela academia por vergonha. Ele se mudou de academia. Se mudou de academia pela vergonha, boa, cara. E o Tatu sabe, porque o Tatu era dessa outra academia. E o Tatu é brother do Seu Jorge. Não, melhor, o Tatu não é viado, o Tatu namora a irmã do Seu Jorge e conhece essa história. Pode ser também. O Dado não sabe que o Tatu sabia. Não, exatamente. É uma história que o Dado acha que tá morta pro mundo, tá ligado? Não, mas o Tatu tem que ser gay pra ter uma cena gay também dos dois. Tem que ter a cena gay do Tatu com o Dado. Acho que tem que ter uma transa. O Tatu soube da história pra um conhecido de um conhecido. E o que importa é que o Dado não sabe disso. É história de academia, né, cara? Todo mundo é próprio e tal, aquela coisa toda, né, meu? O cara que vende bomba pra todas as academias é o mesmo, então ele sabe de tudo. Ele não, faz segredos. Eu já sei, Marcelo, já sei. O Malvino Salvador. Ele é professor nas duas academias. Ele é muito brother. Obrigado, Matheus. O Vitor Salvador, mais velho e tal. É professor nas duas academias. E ele, o Alvino Salvador, come o tatu. E aí vai, já tem uma cena gay ali, que vai ser colocada esporadicamente ali no meio. Você come o tatu e falou pra ele nessa situação. Só que o Dado não sabia que o Alvino Salvador era gay. E ele sabe que o Alvino Salvador sabe da história, mas ele fica, ele acha que o cara não fala pra ninguém, acha que o cara deixou na encolha. Porque o Alvino Salvador é um cara legal, ele não ia espalhar essa história. Verdade, mas, verdade... Pô, eu vou propor uma parada. O Seu Jorge também é um cara legal, tá ligado? Só que, tipo assim, o Dado, quando entrou na academia do Seu Jorge, foi babaca e, tipo, tá ligado? Foi marreto. Exato, então, tipo, vamos foder com esse cara porque ele é babaca, entendeu? A gente tirar esse cara daqui. O Seu Jorge não fez pra sacanear, fez porque, pô, esse cara tá querendo que chegou agora na academia aqui, quer ser o fodão? Vamos foder esse cara. Verdade. Literalmente. Verdade, comeram o cara, filmaram a parada e no outro dia aconteceu a mesma coisa. Todo mundo tava olhando e rindo do cara, meu. E, pô, o cara foi humilhado da academia. Boa. Só que esse como os caras fizeram só pra se vingar do maluco bagulho que ele foi babaca, eles não botaram na internet. Então, exato. Esse é um bagulho que vazou. Mas o arquivo que ficou ali morreu ali. Mas o Malvino, que era lá da bagulho, sabe. Exatamente, cara. E, então, o Tatu sugere, pô, cara, eu tenho como ferrar esse cara, tá ligado? Peraí, qual é o nome do Seu Jorge? Qual é o nome do Seu Jorge? Seu Jorge. Boa. Não. Ah, o Seu Jorge não dá pra sacanear, ele é legal. Feijão. Pelé, cabeça. Feijão, ele é o feijão, cara. Paraíba, feijão. Feijão. Feijão. Tá. O Seu Jorge é o feijão, então. Feijão, meu feijão do Dado, né, cara? Porra. Ai. Desculpa. Certo. Só uma dúvida. O Seu Jorge tá com cabelo curto ou tá com cabelo com dread? Cabelo curto. Não, dread, cara. E ele tem que malhar um pouquinho antes de gravar o filme. Sou de capoeira. Ele tem dread. Ah, boa. Ele além de malhar na academia, ele dava aula de capoeira na academia, olha só. Nossa, que vadia esse Dado. Não ouvi. Nada não. Continua. Beleza, então aí já temos então o que o Tatu sabe do Dado, né? É, e o que ele vai fazer? Eles vão tentar seduzir o Dado ou vão procurar esse vídeo? Não, eu acho que... vídeo e extorquir o cara. E fazer o cara virar um escravo sexual deles. E filmar. Eles podem ir atrás do Seu Jorge, o feijão. O feijão. E tipo, chamar ele pra academia pra despertar um amor antigo. E fazer o Dado se revelar. Não, o Dado ficou bolado com isso. Não, mas aí é soar como se, tipo assim, se tornar homossexual mesmo. Ia ser uma punição pro cara. Ah. Isso é soar mesmo. Não, mas a posição dele é falar pra todo mundo. E tipo, ser escravo sexual não é legal. Por que simplesmente eles não... Já que a parada, tipo, como quem... É aquela velha ótica que todo tipo, né? Tipo assim, o senso comum masculino acha que se o cara não der o cu não é viado, tá ligado? Uhum. Tipo assim, não pegou mal pro Dado comer o cara. Mas é isso que eu acho. Eu já tinha meio que definido isso na minha cabeça, assim. Então... Não pegou mal pro cara porque ele comeu, aí as pessoas acham que, né? Realmente. Já, sim. Então, como tem a fita e o feijão é gente boa... E o Tatu é amigo dos caras lá, tá ligado? Não, o feijão cobre o Dado, né? Sim, então, como essa fita tá no... Ah, não, quem cobre o Dado é o... quem cobre o Tatu é o Alvino Salvador, que é professor. É. Tá, mas como o Tatu tem os contatos pra conseguir a fita, os caras que tem a fita são gente fina, o Tatu tem a ideia seguinte, cara. Pro Tatu se sentir melhor, porque ele também se sente culpado pela parada, ele vai conversar com o Alvino Salvador e com feijão, os caras passarem o vídeo pra ele, daí tipo pra, tá ligado, pra ele e o feijão, e o Tatu é hacker, tá ligado, não é aquele hacker, ele manja de mexer em programa de vídeo, ele bota uma censura na cara do feijão, tá ligado. E a ideia dele é pegar aquele vídeo e espalhar na academia pra todo mundo saber que o cara deu o cu, dá o cu, chupa pau, é viado mesmo, tá ligado? Ah, é, porque com o feijão, o Dado foi passivo. Uhum. Sim. Ele foi a bichinha passiva, exatamente, cara. Então, tipo, isso é a maior humilhação que ele pode sofrer, cara. Uhum. Tá ligado? Todo mundo saber que tipo, ele finge uma parada que ele não é, cara, tá ligado? Eu acho que seria engraçado se o Dado não fosse gay e no final ele descobrisse que todo mundo da academia era gay, menos ele. Aí ele sofre, tipo, preconceito ao contrário e aí vai embora. Boa! Mas fica meio pastelão pro filme de arte, cara. É, e eu sei que o Miguel não acha que ainda é um filme de arte. A gente vê que... Né, foda-se. Mas, eu tô tentando salvar a bilheteria dessa parada. Que isso, cara? Eu tô mega empolgado com esse filme, cara. Mas a gente, porra, mas e aí? Se ele não é gay, ele não deu pro feijão? Então, ele é gay, cara. Então, mas o Miguel tá falando que ele não é gay. Então não faz sentido, Miguel. Onde é que entra o feijão? Se aí vocês têm que ver qual é o melhor final. Não, eu acho que o final arte ou o final sessão da tarde? Final arte, cara. O final arte vai dar canes, cara. É um filme gay, não vai ser visto pela família brasileira, cara. Exatamente, o filme que vai ser. Que é o filme, é um filme de nicho, ele foi condenado a ser um filme de nicho a partir do momento que a gente tá sendo transgressor de mostrar uma história homossexual, de libertação, de descobrimento, né, cara? Pô, pois de autodescoberta. Mas nunca vai parar no Netflix. Pô, não, pelo contrário, Netflix. Sucesso Netflix, cara. É. Vai ser sucesso. Vai passar no festival de mostra de cultura. Os leitores vão gostar da minha versão. Mostra de cultura. Agora vai ser o final. Então a gente coloca o final, você decide. Essa eu ia dizer. Bota nos comentários qual final vocês preferiam, né, cara? Não, mas então. Então vamos continuar no final que importa. Então, o Tatu bola esse plano, tá ligado? Foi proposital. Mas o que importa é, em buraco de cobra, Tatu caminha dentro? Porra, vamos continuar, caralho. Eu me perdi agora. Beleza, Tatu bola esse plano. Ele vai expor pra todo mundo que o Dado... Na verdade, o Dado não só come. Ele dá o cu, ele puxa o pau. Exatamente, cara. Ele caga no pau do feijão, apanha do feijão ainda por cima, por dentro do pau dele. É humilhado, tá ligado? Meu Deus. Passou chefe. Meu Deus. Tem que ser uma parada muito vergonhosa pro cara, entendeu? Então, ele fala toda essa parada, eles decidem, pô, vamos encontrar o Malvino Salvador e o Feijão pra fazer esse trato. Qual é o nome do Malvino Salvador, né, porra? Hã? Qual é o nome do Malvino Salvador? Tiago. Cadu. Sei lá, cara. Cardoso. Tiago, pô. Cardoso não, Cardoso é sobrenome. Carlos. Nome de professor de educação física. Pereira. É sobre. Ele não é um cara que tem sobre que fala. Ah, é, Ricardo. Pode ser Ricardo, verdade. Combina com o Malvino. Com o Malvino. Nossa, que Ricardo. Com mal. Ricardo, ok, Miguel? Ok. Ricardo. Não é como se eu tivesse mais opinião, né? Eu tô fazendo questão de te perguntar. Poucas vezes você tem esse privilégio. Só você fecha esse cu aí. O podcast tá tendo essa oportunidade, cara. Eu vou colocar o Thiago aqui na minha lista, só porque foi o primeiro nome que o Miguel falou. Só em respeito. Vai ser Thiago o nome do Malvino? Thiago. Ah, tô chamando o cara de Malvino, que merda. O mal, mal. O mal. Mal, cara, mal, mal. Puta, professor mal, mal. Mal, mal. Pô, cara, boa. É marombeiro, né, meu? Marombeiro mais velho. É um nome meio de tiozão mesmo, cara. Boa. É Maurício, né, o nome dele? Mas é mal, mal. Mal, mal. Boa, cara. Mal, mal. Bom, então, eles montam aquela reunião. Mal, feijão. Mal, Bruninho, Tatu e Feijão. Feijão, né, cara? Eles têm aquela reunião e falam, pô, cara. Vai rolar uma foda aí de comemoração desse podia, quatro. Se vocês estão nessa vibe, né, cara? De foda, assim, né? Eu tô mais romântico na parada, entendeu? Mas. Era pra ser um filme pornô, Marcelo. Ah, mas é um filme pornô com história. É um filme pornô de arte. É um filme da ex. Como é que é? Ex-Arts. Teve duas cenas de sexo. Não, Marcelo, Miguel. Qual foi? Teve, mostrou. Caraca, agora eu tenho que. Eu não anotei nada, eu tenho que lembrar. Teve o Dado comeu o Bruninho. O Dado comeu o Bruninho. O Bruninho comeu o Rafa. Aí depois mostrou várias cenas do Bruninho na balada, o Bruninho transando. Isso teve várias cenas de sexo. Chupado, dando, comendo. Várias. O pilato de. O pilato de. Botaram uma montagem de compilação só pra dizer que é pornô aí. É lógico, a gente tinha safado. E aí teve o feijão comendo Dado. Teve o Tatu e o Malvino Salvador e o feijão comendo. Aliás, teve o Malvino Salvador, como é que é o nome dele? O Mal Mal. Mal Mal e o feijão comendo Tatu. Não, o feijão não come Tatu. O feijão come Tatu? Vocês falaram antes que eles comeram. Não, é o Malvino, aqui eu me confundi, mas é o Mal Mal que come Tatu. É o Mal Mal que come Tatu. É, Tatu com feijão é bom, eu já comi. Então, se o Miguel quiser pornografia mesmo, o Mau Mau não foi, filho. O Mau Mau sodomiza o Tatu, cara. Ele, tá ligado? Ele come de tudo que é jeito. É, tipo, é a grande cena pornô do filme, tá ligado? Ela vai ter 15 minutos, tá ligado? A grande cena só... não tem o Bruninho no meio? É, só porque é com o Mau Mau. É que é o Miguel, né? O Marcel, né, gente? Ai, desculpa, foi sem querer, escapou essa aí. Ai, que louco. Controle seus impulsos, Marcelo. Controle-se. Tá bom, não vai ser uma cena tão grande. Tá? A cena maior vai ser no final com o par romântico dele, que eu ainda não sei quem é. Mas com todo mundo, termina feliz. Esse filme tá muito triste. Eu vi novela isso, cara. Tem que terminar com casamento e com orgia. Casamento e com orgia. Tá, então. Ou então eles fazem essa reunião com a rapaziada toda ali, cara. Eles decidem. Reunião não teve sexo. Não teve sexo e o seu Jorge fala, pô, o seu Jorge é gay, aliás, o Feijão é gay, Feijão, ele é gay, ele é um cara mais velho, experiente, aquele cara, ele é militante da causa, tá ligado, GLBT, tá ligado, então ele fala assim, aí irmão, tá ligado, o cara te sacaneou, vamos fazer o certo, tá ligado, tamo junto, caramba, tá ligado, e aí o Tatu faz aquela parada nublar a cara do Feijão, tá ligado, e tá tudo preparado, tá ligado? Entende? Sim, sim. Tá tudo preparado, lance. E aí o que acontece, cara? Como o Tatu é amigo do Dado... Nossa, é tanto nome que eu tô me perdendo. Tá, o Tatu foda. É amigo do Dado. A primeira coisa que o Tatu faz é upar aquele vídeo no X-Vídeos, entendeu? E começa a circular em links, pelo Facebook, pelo Twitter, tá ligado? Falando que é o cara... Pra fazer a grande vingança, cara, é o... Como é que é o nome dele? O Bruninho. Vai o Bruninho e o Feijão e o Mau Mau e o Tatu lá pra se regenerar, né? Pelo mal que ele fez. Eles entram na academia. Todo mundo rindo do Dado, tá ligado? Rola aquela humilhação. Rola que o Bruninho faz um discurso falando que, tá ligado? Que aquilo não era nada. Que, tipo, ele superou aquilo tudo. Que agora ele é uma pessoa bem melhor que o cara que ele teve, que ele mereceu, que não sei o que. E coisa do tipo, e toda a fita meada. Pô, eu pensei que você ia chegar em algum lugar. Nunca chega. Mas você acha que é válido isso? Tá, e aí? Eles exporam lá o cara pra frente da academia toda, e aí? E aí o cara vai embora humilhado, tá ligado? E corta a cena. Ok. Só que eu acho que a gente colocou um erro narrativo. A gente deveria ter introduzido o par romântico dele antes, cara. Não, mas o par romântico tá em algum lugar aí. E ele vai ficar com Feijão no final. Porque é Feijão. Feijão é a bicha velha, tá ligado? Que é o cara seguro, o cara que vai ser a segurança dele, vai ensinar ele a amadurecer, tá ligado? Pode ser, talvez. Ou o Rafa volta, o Rafa é o novo carinha da academia. Cara, Rafa é o novo carinha da academia. Porque ele quer entrar pra academia pra ser o... pra ficar bonito pro Bruninho. Boa, cara, boa. Melhorou, tipo, acabou o Renato Dado, agora o Bruninho... Virou uma academia gay. O Bruninho volta pra academia, volta então, pra academia. O Bruninho agora é o cara fodão da academia, já é o novo cara fodão da academia junto com eles, o pessoal... O Feijão vai pra academia que o Dado tava, dá aula na academia também, tá ligado? O Mau Mau também. Pode ser uma academia que virou totalmente gay agora. É academia gay. Pode ser, aí, aí então, né, o Dado sai humilhado e tal, e aí, pô, isso não se faz, não sei o quê, e todo mundo tá feliz na academia agora. Os caras que vieram também as costas pro... que ficaram zoando o Bruninho, agora vão lá e falam, porra, não, realmente, pô, aí, nada bem isso aí, pô, não sei o quê, pá. E tá todo mundo feliz lá, o Reinaldo tá tudo bom, e aí entra um novo... Posso fazer um adendo, cara? Sim, vai lá. Acontece tudo isso, o telefone dele toca, é o pai dele. É o pai dele, depois, tipo assim, passou semanas, tá ligado? Desde aquela treta toda. Ah, passou meses já, cara, passou meses. Beleza, é o pai dele falando, filho, eu te aceito, eu te amo, volta pra casa. É tá ligado? Pra ter reconciliação, é meio novela isso pra agradar o Miguel, cara. É, ligado? Não, pra agradar o Miguel. O Miguel quer que... Eu quero suruba. Calma, é porque a gente tem que fechar esse arco do pai também, tá ligado? É uma história que começou no filme, então tem que ser terminado ali também, entendeu? Ou então, assim, não, como é um filme de arte, foda-se, cara, o pai dele não aceitou. Eu acho que foda-se, realmente, cara. Isso fica na sequência, no próximo filme vai ter o relacionamento dele com os pais. Foda-se, verdade, desculpa, vai lá. Então, eu acho que daí entra o... Porque é assim, eu tô fechando o filme. A gente vai colocar mais alguma coisa nesse caso? Acho que não, eu acho que tem que ir pro final romântico, cara. Beleza, então, né, ali agora, todo mundo bem, pô, a academia agora agora uma academia gay aí, quase. Senão eles ensinam coreografias do lamberóbica lá do Andy. Só pode entrar de sunga na aula de lamberóbica. Só pode entrar de sunga e com óleo no corpo. E tem uma sauna. Sauna importante. Oh, tem que ter uma cena da sauna da hora também. E aí a gente coloca pra roubar no jogo de novo várias cenas gays na academia, né? Pra roubar na cena. Claro. Mostrando como tudo tá muito feliz, várias cenas gays na sauna, nas alas, no supino, no não sei o quê. Academia rosca aí... direto. Nossa, que nome horrível. Horrível. É só o que consegui. Posso fazer um outro adendo? Ah. Como tá tudo resolvido, tá tudo estabilizado, pô, eu ia falar o Matuza, cara. Que isso? Cara, para de sonhar comigo, Marcelo. Caralho, o Bruninho. Caralho, Marcelo, para de sonhar comigo. Caralho. Ah, velho, desculpa, foi aquele não come ou não come, ele não me sai da cabeça, cara, desculpa. Então, o Bruninho, ele tá tipo, ele tá, agora ele se encontrou, ele tá tranquilo, tá ligado? Agora a vida vai continuar, entendeu? Ele tá... Agora ele é o militante da causa. Exatamente, e aí ele lembra, cara. Porra, bateu uma saudade estranha daquele cara que ele conheceu naquela noite, naquela festa, naquele banheiro, daquele corpo branco, nu, daquela pele dourada, daqueles cabelos ruivos do Rafinha, cara. E ele lembra que tipo, porra, cara... Se eu pudesse consertar as coisas, eu acho que dava certo. E magicamente, cara, tá ligado? O novo aluno da academia. Hã? O novo aluno da academia. Entra naquela mesma hora. Aí o Woody Allen tem que estar escrevendo, tem que estar dirigindo esse filme pra ter esse finalzinho parcelão assim, tá ligado? Olha que filho da puta. Toma essa pelo Las Montrias, toma essa. Aí o Rafinha chega e eles se olham nos olhos e tal, e eles não precisam dizer palavra alguma, porque eles entenderam o que que vai acontecer daqui pra frente, tá ligado? Aí a câmera afasta. Eu ia falar mais ou menos isso, cara. Tipo, não, o eles, eu ainda vou além demais, assim. Eles se entreolham e tal, né? E rola um negócio legal entre eles se olhando, mas aí nenhum dos dois fala nada. E aí o Rafa começa a malhar lá, e aí ele vai levantar um peso meio pesado, e vem o Bruninho e fala: Não, eu te ajudo, vem aqui. Peraí, praga do Miguel. Mostra eles malhando e tal, mas tudo muito rápido, em vários cortes, tá ligado? E dá uma musiquinha pra aumentar a intensidade da parada, pra indicar que o filme tá chegando no final, daí corta eles pro vestiário, tá só o Bruninho e o Rafa no vestiário, o Bruninho tá tomando banho, de repente ops, escorrega o sabonete da mão, cai no chão, o Bruninho se abaixa, olha pro Rafa, tá ligado? Dá um close na cara do Bruninho, ele dá um sorrisinho safado, assim, tá ligado? De, haha, me pegou, hein? E acaba. Eu acho que, na verdade, tem que ser o Rafa tomando banho, lá assim no vestiário, pensando no Bruninho, e aí ele vem escorregando, assim, do chão, um sabonete, pausa no pé dele, assim. Ele olha o sabonete, olha pra onde ele veio, vê um pé e vai subindo a câmera, assim. Para 2 segundos a piroca, sobe. Para no rosto do Bruninho, assim, ele dá uma piscadinha pra ele e acaba o filme. Pronto, acaba logo esse filme. 2 segundos na piroca. Se esse filme fosse no SBT, eu já tinha mudado de canal. Pô, Miguel, eu e o Marcelo curtiu tanto esse filme, cara. Pô, Miguel, isso vai pra Cannes, cara. Isso, pô, é sucesso, Cannes, velho. Caraca. Tava legal até o meio, depois vocês desandaram. Tava legal até o Rafa. Tava legal até o Homem-Aranha 3, depois já era. Estragamos a noite do Miguel, tava tão empolgado. Ah, Miguel, vai. Foi bom, cara. Esse filme vai dar sucesso de bilheteria, cara. Caiu Blá ainda, cara. O cara. Caiu, porra, vai ganhar a palma de ouro. Palma de ouro, cara. A câmera para 2 segundos. Pô. Chegamos ao final desse mais um episódio dos Caralhinhos Voadores. Miguel, tem alguma coisa pra falar sobre o feedback dessa semana aí, cara? Só mandar um salve aqui pro nosso anônimo baiano que falou que Salvador está muito bem representada no podcast. Eu digo que é nenhuma pivete, Caralhinhos Voadores é brocation, barril dobrado. Caralho. Não entendi porra nenhuma, né, cara? Foi muito regional esse comentário aí, cara. Pois é, caralho. Cara, eu falando em anônimo, eu queria também mandar um abraço pro anônimo Luiz da Silva, que aí que abraçou o nome anônimo Luiz da Silva agora de maneira corretinha, né, do jeito que foi ensinado e tal. Ele falou que foi um ótimo podcast e tudo mais. E tá bonitinho agora aqui, anônimo Luiz da Silva. Ele foi ensinado. Não, porque ele tava querendo, não tinha manjado como é que fazia, a gente passou e tal, e tá aí, certo, bonitinho, anônimo Luiz da Silva. Eu acho que o outro anônimo, inclusive, que o Miguel leu agora, devia virar anônimo baiano. Sim. Também. Qual boa. Luiz da Silva. Boa. Também o pessoal aí e tal, tipo, mais especificamente o tal anônimo baiano, o Todd Cogumelo e o Evandro Louco, eles falaram, né, reclamaram, falando pra gente colocar um discos nos comentários. E, pô, a gente tá realmente, a gente, como o Marcel falou no comentário, a resposta aí pro anônimo, que a gente ainda não tinha visto, não foi nem comentário do anônimo, foi uma resposta pro Evandro Louco, em resposta ao autor de Cogumelo. Ele falou que a gente ainda não tinha visto necessidade ainda disso, mas como o pessoal tá pedindo, a gente vai ver se rola o disco, talvez. A gente tá em reuniões seríssimas aqui, a gente pensou em algumas modificações aí no blog pra fazer e tal. A gente vai testar algumas coisas então aí nessas semanas, nesses meses, nesses anos que estão por vir. A gente vai testar algumas coisas e vamos ver o que a gente vai definir, né? A gente não pode prometer, mas vamos ver e tal. Vai, é pra fase 2 do Caralhinhos Voadores. Fase 2 aí sempre evoluído. Verdade. Queria também mandar um salve aí, cara. Teve ouvintes novos aí comentando essa semana, cara. O Raul, que já ouve a gente há algum tempo, mas foi o primeiro comentário dele agora essa semana. O The King Lizard também comentou. E tem outro cara aqui, eu vou tentar ler o nome do cara do jeito correto, cara. Nicolas Cage no Medelete. Ok. Eu acho que eu li certo. Se eu não li certo, me corrige aí, Nicolas Cage, cara. E também mandar um abraço pro Rodrigo aí, cara, que sempre comenta, tá sempre dando uma força pra gente, ouvindo a gente, né, cara? Interagindo, teve, cara. Teve um comentário do nosso Buff também. Do nosso Buff, exatamente, cara. E o comentário do Tio Suquita também comentou. O comentário do Tio Suquita, né? Que não podia deixar de prestigiar o próprio podcast. Exatamente, cara. Então, essa rapaziada, segue a gente no Twitter, curte a nossa fanpage. Cara, também, se vocês quiserem, entrem no nosso Tumblr, porque aconteceu que eu coloquei o link errado algumas semanas já. Eu tô colocando o mesmo link errado, velho, pô. Inclusive, o Marcel tá pedindo para as pessoas entrarem no Tumblr, todo esse discurso bonito e decorado, e ninguém entrou. Porque, pô, se tivesse entrado, teriam visto que tava errado e teriam reclamado no comentário, pô. Então, velho, entre no Tumblr aí do Caralhinhos. A gente se diverte postando putaria lá. É putaria, cara. Tumblr de putaria. Entra lá, velho. Entra lá. Até aí tinha, pessoal. Então é isso aí, até semana que vem, cara. E Miguel tá preparado, velho. Ai, gente, o podcast de hoje todo trabalhado no Red Carpet. Ué! Marcou pra sair comigo, mas tu não leva. Eu tenho sim, o caralho! O mais pica do YouTube! Tá, tá. Podemos fazer a abertura? Vai! Podemos! Beleza. Vamos escolher nomes gays. Hã? Vamos escolher nomes gays pro Marcel apresentar a gente. Tá. Meu nome é Robson. Meu nome é Michele. Não, não é nome de mulher, é nome de cara. É nome que parece viado, entendeu? Meu nome é Arthur. Não, pera.